aí alguma coisa, Zorak. É claro que não vai cantar tão bem quanto eu, mas quem canta? Eu não sei o que cantar. Cante o que o seu coração mandar. Ok, vocês pediram. Roxy! Ouvi perfeitamente suas vozes, mas não entendi suas falas. Coisas rasas que pra mim não valem nada, coisas falsas. Eu aprendi cedo quem eu devo abrigar em casa. O arco-íris sempre vem quando a chuva acaba. Achei melhor nem falar, talvez me isolar. Muitas declarações de afeto, isso começou a incomodar. E eu tenho mil e um problemas pra eu melhorar. Mas agora eu tô triste e chapado, então vou cochilar. Eu vendo a realidade de ver que se tem tempo, mas já é tarde. E o meu erro foi a falta de maldade na hora de analisar minha bipolaridade. Não tenho laudo e nem faculdade. Tenho sonhos, já nem sei se luto contra eles ou se eu sou os meus demônios. Dores no corpo, arrependimento e ansiedade pro futuro. E eu juro que eu vou estragar tudo. Peço desculpas aos meus manos.